E eu vou falar. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, minha irmã. Cada um tem o seu tempo de despertar. Ore por elas. Ore por essas vidas. Sim, aqui, tudo é compartilhado. Ela está dizendo que as pessoas vêm, que acontece. Isso é normal, isso não é só aqui, acontece em muitas casas. Isso está escrito na Bíblia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, escolhido é aquele que, mediante qualquer coisa, ele persevera, ele vai até o fim. Ó, teve gente que foi chamada para vir trabalhar aqui, e teve um resgate muito grande aqui de espíritos que cometeram suicídio, tá? Nesse resgate, antes dele começar, uns dias antes, poucos dias antes, eu tive um desdobramento dentro do meu próprio quarto, tá? Eu desdobrei totalmente consciente, e quem veio no meu quarto pode dizer que é mentira, pode dizer que é viagem minha, mas eu sei o que eu vi, porque isso acontece comigo desde que eu sou muito pequeno. Maria de Nazaré apareceu na minha frente, eu desdobrado de frente para ela, e ela me incumbiu da tarefa de participar deste resgate de espíritos que cometeram suicídio. E eu aceitei, eu falei para ela, ué, mas eu tô aqui é para isso, eu escolhi isso, eu mudei toda a minha vida, todo o meu jeito de ser, para estar num caminho mais certo e participar desse trabalho, né? Adquirir força moral e tudo mais, e me melhorar, reforma íntima e tudo mais, eu quero, claro que eu aceito. Aí ela me olhou assim, aí concedeu e foi embora. Aí eu voltei pro corpo, já liguei direto pra Sônia. Eu falei assim, ó, Sônia, Maria de Nazaré veio aqui, vai ter resgate de espíritos que cometeram suicídio aí na próxima reunião. E aí teve. E aí o que que acontece? Teve um amigo meu que ele veio, né, nesse dia. E o que que a espiritualidade fez? Abriu a visão dele, ele tava vendo muita coisa. Ele nunca viu, ele começou a ver de repente, com 30 e poucos anos de idade. E mesmo vendo a realidade como ela é, ele foi chamado e não aceitou. Não aceitou participar do trabalho, porque a vida física é mais importante, né? Termine de falar, porque tá. Essa gosta de falar muito. Aí eu vou terminar. Aí o que que acontece? Então, enquanto ele ainda estava aqui na reunião, deixaram ele ver os servos de Maria entrando. Ele viu um guardião da humanidade, ele explicou tudo, o guardião da humanidade entrou na nossa reunião, fincou uma espada no chão e subiu. E aí começou a entrar, foi descrevendo tudo. Maria de Nazaré, primeiro entrou os servos de Maria, muitos, ele disse que viu muitos soldados, daquela roupagem deles toda, né, com a lança na mão, com a cruz no peito, né, com aquele negócio na cabeça, que eles têm um turbante na cabeça, eles entrando. Ele falou que era a coisa mais linda, eles entrando tudo, porque o resgate era muito grande, eram muitos espíritos que cometeram suicídio. Eles entrando, aí depois que todos eles entraram, veio Maria de Nazaré. Quando Maria de Nazaré entrou, eles todos fizeram reverência para ela, né, em respeito e tudo mais. E ele viu o resgate todinho na nossa reunião aqui, que ninguém conhece. Nós não somos médiuns famosos, não somos conhecidos, poucas pessoas. E mesmo assim, mesmo vendo tudo isso, virou as costas para tudo. Então isso está acontecendo com a maioria. A maioria, por isso muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Como ela diz, né, que poucos vão caminhar com Jesus, poucos vão andar com ele, mas sim. Como é que é? Fala. Muitos andam, mas poucos caminham. Muitos andam com Jesus, mas poucos caminham com ele. Sim. E foi bueno este relato. Que o irmão se empolga. Tinha que contar, né? Isso aí que é importante. Sim. Mais um relatinho de desdobramento, né, André? Sempre tem que ter umzinho, né? Oi, Beano. Oi, Beano. Então, um pouquinho, hermanos, da reunião. Hoje está mais tranquila, porque normalmente, quando teve um pouquinho antes, algumas resgatas, não? Espíritos que precisavam de ser assistidos, ajudados. E normalmente a reunião acontece desta maneira para que os irmãos possam entender e conhecer um pouquinho de como é o relacionamento. Não existe aqui dirigente. Uno dirigente é Jesus. Esta casa, todos se respeitam, cada um sabendo a sua função, o que necessita fazer, e o trabalho, ele é feito com harmonia, com um assistindo o outro, sabendo o que o outro necessita, qual necessidade de ajuda do outro, ou se não necessita daquela ajuda, mas fica apenas emanando, não é, irmã? Como a irmã faz, sempre emanando através de suas orações para ajudar aqueles que estão ali auxiliando. Isso é muito importante. Então, esse é um pouquinho desse trabalho magnífico que eu volto a dizer. Gosto muito de trabalhar. Nós outros aqui gostamos muito. E eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Assim como agradeço muito também a escolha que esta ragazza fez. Porque se eu estou podendo ajudar, evoluir, é também por causa de suas escolhas, de superar as suas dificuldades, porque no início não foi fácil e eu acompanhei. Você sair de uma religião, não é mesmo? Com muitas convicções para algo, um processo que acontece com seu corpo, com sua mente. Eu acompanhei muitas das vezes, quis ajudar, mas fui impedida. Porque me diziam, não, ela precisa passar por isso. Elas precisam, porque tu passaste junto com ela, antes dela conhecer ela. Tu passaste junto. E muitas das vezes eu tinha que ficar olhando a agonia que era por não estar entendendo o processo que acontecia, porque era algo totalmente diferente da religião a qual estava acostumada. E assim foi indo. E ela foi recebendo com o tempo apoio, suporte, a qual tu buscavas, não é mesmo? Direção de Deus. E assim foi, trabalhando com ela, para que ela pudesse aceitar, entender os novos dons. Estavam aflorando, não acrescentados, mas aflorando, porque já existia. Apenas ao esquecimento, ou devido a fatalidades ou imprevistos de sua vida, muitas das vezes, nós somos obrigados. Somos obrigados a bloquear aquele dom, para que não prejudique mais o médium naquele momento a qual ele passa. Então foi isto que aconteceu com esta menina. Mas no momento certo, começamos um processo de despertar. Assim como foi contigo também. Já tinha certo dons. Mas no momento certo, começou a despertar de outros que antes não poderiam, não poderiam ser despertos pelos processos, pela vida qual tu estavas. Assim foi com esta menina. E hoje fico muito feliz de ver a forma como ela está. Você já viu um Exu chorando? De emoção? Sim. De alegria? Sim. Já viu? Sim. Valeu, e por que tu não acha que Exu chora? É. E você das tuas brincadeiras? Um capão assim, brilha, todo bem vestido, tá na beca, mas tá chorando de emoção. Sim. Muitos pensam que Exu não chora. E chora. Chora de alegria. Sete encruzilhadas. Chora de tristeza. Tá todo feliz, tá chorando de alegria. Que as coisas estão acontecendo aqui na casa. Chora. E vão acontecer. Nós outros somos humanos também, irmãos. Como já foi dito, a única diferença. Nós outros estamos aqui e vocês estão. Aí, encarnados, estamos a cada este lado da vida, do outro lado do rio da vida. E vocês estão na margem. Entendem? Bota o microfone lá na boca dela. Não precisa, não, vou tentar falar mais alto. Está me incomodando, que eu gostaria que você falasse sobre o nosso ponto que tem, que é a fogueirinha. Sim, na minha contar. Religião, a gente dizia que era uma fogueira. Sim, santa, que os irmãos vinham. Sim. E vinham essa fogueira santa aqui no meio. Tanto que teve até um pastor que esteve aqui, que dizia, ele era deficiente visual. Deficiente visual. E ele disse assim, eu vejo uma fogueira santa. Ele via com os olhos espirituais, uma fogueira santa. E esta fogueira santa, a irmã sabe como ela foi acendendo, pouquito a pouquito, e aí a irmã ali, de joelhos, com suas orações, orando por muitos, orando por várias pessoas, e assim essa chama foi crescendo, a chama de amor, chama de fraternidade, o que era essa fogueira. Chama de caridade. Falou, mas essa fogueira vai além da... Ah, sim, vai além. Ele falou isso também, que vai, sim, além da... Por isso que eu estou tocando na fogueira. Vai além. E a irmã sabe que vai além. Vai muito além, irmã. Muito além. É apenas o começo. Todo trabalho, entendo, meus irmãos desta casa, de amor, fraternidade, caridade. Todo começo, ele é árduo, sofrido, doído. Não é diferente de muitos lugares que vocês conhecem, que já cresceram muito, mas que passaram por seus processos, a qual vocês estão passando. E não somente com relação à plataforma, mas também suas vidas, não? Suas vidas pessoais, suas vidas profissionais. Tendo que abrir mão de muitas coisas. Não? Muitas. Mas que vale a pena, eu digo. Vale muito a pena. Cada lágrima derramada, cada esforço feito, cada determinação para fazer a vontade de Deus. Para ajudar o próximo. Seja ele quem for. Até mesmo o teu inimigo. Não? Não importa quem seja. Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Não foi diferente com ele? Quanto que ele foi perseguido pela incompreensão? Não é mesmo? Quanto que ele foi perseguido, mas continuou determinado? E assim, que seja com esta casa, e assim que seja com cada irmão, com cada membro. E vocês que me assistem agora, eu falo para vocês que me assistem agora, vocês, porque mais de um, é para vocês. Persista, não importa o que tu passas, não importa o que tu ouves, não importa o que tu sentes, o que importa é o que Deus pensa de ti, é o que Deus vê, é que tu és assistido, tu és amparado. Continue no teu processo, continue tu caminhada, não desista. Tu não estás só, porque nós outros acá estamos contigo. E tu sabes que é contigo. Tu não pediste uma resposta? Tu não pediste uma confirmação? Aqui está. Deus fala de muitas maneiras. Apenas esteja com o ouvido aberto para ouvir, para entender. Apenas ouça com os ouvidos espirituais. Enxergue com os olhos espirituais. Abra teu coração. E ouça o que o Espírito Santo fala para toda a igreja, porque nós somos igreja de Cristo na terra. Nós somos templo do Espírito de Deus, porque eu mesma sou templo do Espírito de Deus, porque ainda tenho um corpo astral. Tu és templo. Cuida do teu templo. Cuida de ti. Não ligue. Não liguem, meus irmãos, para o que vão pensar. Não liguem. Cada um tem seu tempo. Apenas orem. Orem. Sem raiva. Sem indignação. Chore, sim. Mas chore no clamor. Chore clamando, orando, intercedendo por estas vidas. Não de raiva, porque não entendes o trabalho que é realizado acá nesta casa. Mas chore com amor por estas vidas, assim como Jesus fez na cruz. É que ele olhava para todos e ele chorou. Chorou porque em tu íntimo ele orava por aquelas vidas, por isso que ele disse: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem, porque o amor que ele estava tendo por aquelas vidas era muito maior do que o sofrimento físico ou emocional que estavam causando nele. Porque o amor, ele supera. O amor, meus irmãos, ele transcende toda a religião. Ele transcende, ultrapassa todo sofrimento. Esta é a minha mensagem. Eu agradeço. Agradeço por ser ouvida. Agradeço por ser um instrumento de Deus nesta casa e muitos outros lugares. Eu só não posso deixar de falar, como na minha irmã está aqui pedindo, que aqui ela está, como ela chegou aqui e como ela está agora. Irmã Navalha, que hoje, por estar participando desse trabalho universalista, foi convidada pela espiritualidade, assim como muitos outros, e aqui estão. Transcendendo as irmãs estão preocupadas. Você está gravando? Você não está gravando? Mas nós outros não estamos sozinhos, porque aqui é assim, tudo feito no improviso. É o que a gente tem no momento, né? Sim. E vai chegar mais. Mas vai ser providenciado. O importante é a obra ser feita. Não importa de que forma seja. O importante é que seja feita com amor, com carinho, com gratidão, com vontade. Muitas graças, meus irmãos. Muitas graças. Que a paz de Jesus e a graça de Deus seja convosco. Que assim seja.